Alfa 3. Ô, Recife, na escuta, 3290. Foi coordenado direto no meu foco 08. Ok, então será coordenado ou já está autorizado? Confirme. Foi coordenado, tá ali. Gente, então na escuta, muito obrigado. No 4, segue a rolagem do tráfego Airbus da Avianca, iniciando na 90, após a passagem, autorizado alinhar e manter. Após a passagem do Airbus, alinhar e manter, 35-5-1-4. Solo, gol no 865, posição 02, pushback e acionamento. Gol 1865, aguarde para o pushback número 2, no setor. Sente, mantém a posição. Né, 62, 1-1, recolado 3-2, controle 2-0, decimal 8. 3-0, obrigado. Sobre Salvador, bom dia, Xener 62, 1-1, transferindo. 62, 1-1, direto Leda, vigilância, radar. Leda na proa, obrigado. Azul 4201, approved taxi until holding point runway 10 via taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95 to NH10017. Roger that, clear to taxi via India when I am then at low short, contact the tower 118.90, 281017, Azul 4201, thank you so much, good day. Azul 4201, tower 118.95. As I told, 118.95, 4201, good day. Para o taxi, voo 903.102 a bordo, 4 horas, só alternado, Florianópolis. Gol 1963, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Índia. No ponto de espera, chame torre 1118.95, QNH 10, no 7. Índia, ponto de espera 2295, chama a torre, ajuste 10, no 7. Bom dia, bom trabalho, gol 963. Trip 5, 5 no 4, decolado as 3-3, controle 2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8. A passagem do Gol. Afirmo, após a passagem do Boeing da companhia sua retaguarda, coordene com a equipe solo, reporta táxi, Gol 1865. Gente, após a presença da firma, está autorizado, Gol 1865. Gol 1093, coordene com a equipe solo, reporta táxi. Vai para o táxi, 1093. No perfil da PUC, chamo Caju. 514, bom dia, vigilância, firma tem a 90, direto Jamo. 5-1-4. Direto chamo, 5-1-4. 3-8-9-0, direto Romeu Fox 0-8. Romeu Fox 0-8, peço perdão, havia chamado seu de controle Recife. Me desculpa. Sem problema. Azul 4201, clear to take off, runway 10, wind variable with 3 knots. Olha, 6-2-1-8, pode voar, pode voar. 6-2-1-1, na guarda, 6-2-1-1. Tá certo. Oi, Salvador, bom dia, bom 963, próximo ponto de espera da 10, pronto. 62 no 1, autorizado, Bridge. 62 no 1. Bridge, 1 no 1. Tanto 3890, passa nível 140, chama centro Recife, 126, decimal 85, bom dia. 1-2-6-8-5, obrigado, bom dia. Azul 4201, Squawk 5021, Airborne at 37, contact Salvador approach frequency 120.8. Roger, that's our 5021, contact the departure control 120.8, Azul 4201, good day, sir. Autonomia aérea da Campinas, pronto para o ataque. Voo 093, prossiga taxa até através do portão 6 dúzia, QNH1-007. Até através do 6 dúzia, 107, 093. 4201, toca expression, radio control. After 2000, turn right direct to lead position. After that, sir, after 2000, fly direct to lead intersection. Azul for 201. Sonair 62 no 1, faça nível 1, 50, chama agora Recife em 125, decimal 1. Entendeu 251, Sonair 62 no 1, obrigado. Sim, 1251, bom dia. Obrigado, igualmente. Voo 963, está mantendo posição devido ao aeronave que decolou à frente, nível inferior, mesmo na saída, mesma curva. A gente mantém o 963. Ciente, seguirá o Boeing da Gol, que está terminando o pushback agora. Na posição 02, até o ponto de espera da pista 1-0. Laxando torre 1-8, decimal 95, gol 1-0-93. Pega a da companhia até o ponto de espera da 1-0, Laxando torre 1-8-95, 1-0-93, bora. Para o TAC, ficou 1865, POB 1979, Palmas, 3 horas e 20. Controle Salvador, 355-14, solicita da presente Aracaju. Autorizado Aracaju, 5514. 5514. Voo 963, decolagem autorizada, minha autonomia 0 graus, 039. Deve decolar, então 0, voo 963. 14, gol no 865. Gol no 865, ali mantém, 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, gol no 865. Colo 963, decolado 42, controle 120, decimal 8. 608, bom dia, 1963. Controle Salvador, muito bom dia, gol 963, passando 1400 pés, subida da EL. 963, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância. Voando Leda, gol 963. Salvador, é o Mike X-Ray Charlie? Mike X-Ray Charlie, prossiga. Bom dia. Por gentileza, gostaria de autorização de reboque aqui do pátio 3 para o pátio 1 na posição 2. Livre decolagem pista 0, gol no 865. Puta do controle, Índia Tango Bravo. Companhia frente, faz a passagem, autorizada a linha e mantém. Faz a rolagem de taxa, companhia frente, a linha mantendo 0, vamos 0 mais 3. E corrigindo, 62 milhas de Salvador, mantém visão 05 na escuta. Azul 4201, passando 160, can't technology center 125.1. Roger, that's your front line, 1-2-6, center 125.1, good day, sir, 4201, so long. So long. Ok, autorizado, chamar para ingresso participal, Mike, X-Ray Charlie. Decolado 44, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, bom dia, boa noite. Decolado. 865, bom dia, contato radar, ao passar 2000, direto Alessa, 865. A passar 2000, direto Alessa, boa noite, né? 0093, decolagem autorizada, o vento 180 graus, 039. Tá, então, 0093. Azul, Alfa, Yankee, Quebec, prossiga. Solicito autorização de reporte do Pátio 3 para o Pátio 1, na posição 08. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. No 4. Ok. Novo Salvador, bom dia. Rio 5973 está na posição 6, parte 3. Puxa acionamento. O Rio 5973, aguarde para início do pushback. 73. Mike X-Ray Charlie, na escuta? Mike X-Ray Charlie, na escuta. Confirme, o senhor está no través do portão meia dúzia? Estamos através da posição 7. Ok, ciente, o Mike X-Ray Charlie. O Mike X-Ray Charlie autorizado o reboque até a posição 02 do Pátio 1, no reporte no tênis. Ok, autorizado até a posição 2, Mike X-Ray Charlie. Dia, voo na 093. No 093, bom dia, direto Leda Vigilância. Direto Leda, 1093. 1963, passa 1970, chama sendo Recife em 125, décima 1. 251, 1973, bom dia. Bom dia. Boa tarde, 5973. Mike X-Ray, Mike Foxtrot Sierra. Quilo confere, aguarde cópia. Federal 9970, informação em curso aqui, o aguarde cópia, número 2. Ok, aguardando. Controle o Gol no 093, poderia voar a moto, vai dar presente? Aguarde no 093. Tá, aguarde. Lé 49, bom dia, só na identificação, desce e mantém 2 mil pés via ponta, altímetro 1017. Lé 5 da Gol, passando 50, chama centro Recife em 128, décima 8. 28, muito obrigado. Sapatango, Mike, Foxtrot, Sierra, na escuta, profissional. Sapatango, Mike, Foxtrot, Sierra, autorizado, Vitória da Conquista, nível 100. Decola pista 17, com primeira curva à direita, saída árvore, elefa, após elefa voa direto Oplot, após direto Vitória da Conquista. Aciona 5056, frequência do controle em 120, decimal 8. Agora, elefa, após elefa, voa direto Oplot, Oscar, Papa, Lima, Oscar, Romeu, após direto Vitória da Conquista. O táxi do Rio 5973. Prossiga, Rio 5973. Afirmativo, para 5973, está com 12,16 de autonomia, alterna Aracaju, POB 04. Rio 5973, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Índia, quando lá chume torre 118.95NH1017, fica atento ao Boeing da TAM, terminando o reboque na posição 02 do Pátio 1. Gente, está visual bom tráfego. Cautela, ponto de espera da Nova Leste, chama 118.95 Rio 5973. Sapatango Mike Foxtrot Sierra, somente confirmando, após elefa, voa direto Oplot, Oscar, Papa, Lima, Oscar Romeu, após direto Vitória da Conquista. Controle Gol 1093, está aguardando para voar a morte, ó. 093, passa 160, chame agora Recife 1251, solicite direto ao centro devido ao fluxo de tráfego, ok? 351, agora no 0 decimal 95, KNH 1017. Solo Salvador, Alfa, aguarde para o início do reboque. Rio 981, na escuta do solo? 7, pronto. Rio 5973, mantém o ponto de espera. Pela ponte de espera, 73. Autorizado, Teresina, nível 360. Decola pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, Upper Zulu 20, após conforme rota do plano. Aciona 5066, frequência do controle em 120, decimal 8. Teresina 360, pista 10, esquerda Momo Flock, superior Zulu 20, 5066, 120.8. Se já tiver um tempo para modificar o nível para 340, eu agradeço, senão eu peço depois. Ok, gente, aguarde coordenação do 340 e a saída é Momo Cogbu Flock, o Federal 9970. Momo Cogbu Flock. Positivo, obrigado. Momo, Salvador, 353, nível 320 para Galeão. Marca de Cefalha, ok, gente. TAM 3153, informação em curso Kilo, aguarde cópia. A sua escuta. 5973, decolagem autorizada, vento 950 graus, 029. Médio, vai iniciar, 5973. Ok, obrigado. Rio 9811. Confirme o estimado para o pushback. Azul, Alfa Yankee, Quebec. Autorizado o início do reboque. Chame para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee, Quebec, iniciando o reboque. Chamarão para ingresso no pátio principal. Da 3153, pronto, cópia, 360 para Galeão. 3153, prossiga. Da 3153, autorizado Galeão, nível 360. Decola pistão 90, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Motiva, do 10, Smapia, após conforme rota do plano. Aciona 5071, frequência do controle em 120, decimal 8. 3153, autorizado 360, da El Leda Motiva, 5571, 1208, após o 10, espaço, direto luz, direto para batendo. Da 3153, cotejamento correto, reporta para o pushback. Chama ali. Vigilância, 5973. Solo, Salvador, bom dia, essa cargo 6570. Atacado 6570, informação em curso quilo, pronto cópia? Sim, vamos prosseguir. Atacado 6570, autorizado Recife, nível 350. Decola pistão 10, com primeira curva à esquerda. Saída Pucajamo Caju, número Whisky 58. Aciona 5075, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju, Upper Whisky 58, o controle 1208, transponder 5075. Arça cargo 6570. Arça cargo 6570, cotejamento correto, reporta para um pushback. Botaremos pronto, 6570. Solo Salvador, Alfiance Quebec, solicita ingresso para a principal, até a posição 08. Autorizado ingresso até a posição 08, reporte no término, Alfa Yankee Quebec. Alfiance Quebec, ingressando para a principal, reportará para o término. Para o destino? Levante, Cachoeira. A tua terminal lateral de coral está para 1029. Não, é só uma. O controle deseja saber qual a proa que vocês estão mantendo. É a proa direta do destino? Negativo, magnética 225, direto Cachoeira, 2000. Afirmativo, copiado. Salvador, aquele cordial bom dia. Rio 9811 para o pushback acionamento. Rio 9811, coordene com a equipe Sol, reporta táxi. Assim faremos, senhorita. Rio 9811. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte já de pronto, capixeiro 97. São Salvador, Auckland, Quebec, finalizando o reboque na posição 08. Grata, bom dia. Bom dia, Alfa e Quebec. Da Gol, autorizado ELS. Autorizado ELS, Gol, no 649. Rio 5973, chama assento Recife 126, decimal 85. Recife 1285, 5973. São Salvador, Atan 3153, pushback acionamento, posição 3. Atan 3153, aguarde para o início do pushback. Aguarde. Atan 9 aproximando Duna, condição interceptada Duna, chama a torre 118, decimal 95, tem um bom pouso. 1895, César Gol, no 649, obrigado. Salvador, Rio 9811 para o TAC 03 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Teresina. Rio 9811, prossiga táxi até o Porto Espera da Pistão 10 via Pátio Índio. Quando lá chame torre em 118, decimal 95, NH 1097. Ok, Pátio Índia 118-95, a torre Rio 9811. TAN 3153, após passagem do Boeing da Rio na sua retaguarda, coordene com a equipe Sol e reporte ataque. Após a passagem do Boeing da Rio, equipe de pushback acionamento, 3153. Cruzamento da Pátio 4. APTA cargo 6570, após passagem do Boeing da Rio na sua retaguarda, coordene com a equipe Sol e reporte ataque. Após a passagem do Boeing da Rio, está autorizado, vai voltar para o táxi 6570. É, decolar de 07, controle de EVR decimal 8. 120 decimal 8, mais consciência. Federal 9970, aguarde, é o número 2 no setor. A aeronave da APSA Cargo iniciando no 10. Aguarda o 10, 22, 90 graus, 09. Possível posto, gol, vamos ver com a sua. O Cinturão poderia fazer o pushback jogando o avião para trás para não atrapalhar o pushback do ato, aguardando a saída do ato? Federal 9970, em coordenação com a equipe de som e com segurança, autorizado, reporta para o táxi. Agora o ato já começou, já fica mais complicado para o pessoal de terra aqui. Então vamos aguardar, muito obrigado. Ok, ciente, Federal 9970. Too late. Too late. Ah, meu amigo, bom voo, um abraço. Bom voo. Mike Foxtrot, Sierra, na escuta da torre. Vai chamar o controle, Mike Foxtrot. Chame 120.8, Mike Foxtrot, Sierra. Dia, Papatango, Mike Foxtrot, Sierra. Mike Foxtrot, Sierra, cruzando 2500, contato radar, voa elefa, aguardando conquista. Tá livre da restrição, mas de qual? Tá livre. Voando elefa, ascensão a centena, o Mike Foxtrot. Urba 649, solo 210, vive à direita, chame solo 21 desse monarca. Direita 219, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, 649 da Gol, Livro. Gol 649, prossiga táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Salvador, até 3153, para o táxi com 141 a bordo, 3 horas e 30 de combustível até na Campina. Tá, 3153, somente confirme o PAB? 141. Gente, 141 a bordo, livre táxi via Índia, está ponto de espera da 10. Quando lá chame torre em 118, decimal 95, NH 10, na 7. Via Índia, 107, chamaria a torre, ponto de espera, 3153. Paulo Salvador, Sacarmes, Sute Zero para o táxi, 2 horas e 41 de autonomia, 02 a bordo, alterna Natal. Sacarmes 670, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. Quando lá chame torre 118, decimal 95, QNH 10017, número 2 para decolagem. Pátio Índia, ponto de espera do 10, 18895, número 2 para decolagem, 6570, obrigado aqui. O Federal 9970, assim que a aeronave da Sacada liberar o setor, coordene com a equipe de solo, reporta ataque. Ok, após o ataque, obrigado, Federal. Tô, aquele cordial bom dia, Rio 9811. Rio 9811, bom dia, contato radar, do nível 310, saída Momo. Tá subindo 310 na saída Momo, aguardando aquela possibilidade, vá para o Tim. Sente, aguarde. Eu aguardo. Uniforme, uniforme, tanto bom dia, prossiga. Excelente, uniforme, uniforme, ainda está no espaço Golf, chame Recife 12685, alterne 12545. 5-3, autorizado ali, área de decolar, pista 1-0, vento variável, 2-1. Área de cola, pista 1-0, 3-1, 5-3. Salvador, bom dia, voo 9759, autorização é o por 360 para Guarulhos, com informação, quilo. Voo 9759, quilo, confere. Pronto, cópia? Voo 1759, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistão 1-0, com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Aperto 1-0, bridge, aperto 1-6, após conforme rota do plano. Aciona 5-1-1-1, frequência do controle em 1-2-0.8. 360 é o nível para Guarulhos, eu preso 190, bridge, eu preso 190, decola do 90, curva direita, da El, Leda, Mótica. 5-1-1-1, transponder 208, é o controle, bom, 9759. Bom, 9759, cotejamento correto, reporta para o pushback. Cortana. Mike Fox Terra. Na escuta, controle, prossiga. O centro solicita que mantenha a proa de Alefa após Alefa, foi conquista. Após Alefa, conquista, Mike Fox Terra. Autorizado alinhar e manter na 1-0. Desculpa aí, a gente passou um pouquinho de ponto espera. Gente. O 9811 está infectando desvios? Não, está na proa de Abuco. Entendi. Confirma, foi autorizado Abuco? Autorizado a proa de Abuco. Ok, estamos na proa de Abuco, 018. Geral 9970, pronto para o táxi, com 2 a bordo, 1 terno, São Luís, 4 horas e 16. Controle 208, 208, muito obrigado. É um bom dia. 17, ponto de espera 1895, federal, obrigado. 3153, contato radar, nível 360, voo Leda. Voando Leda, 3153. Decolagem autorizada, aumento variável 2+. Autorizada decolagem, eu acho que é cargo 6570, pistão 90. lado é o 6570. Avista 9960, autorizado, Aliane Manteca, Piscina na Terra. Lobo 6570, decolado aos 108.30, Aliane Manteca, 8. 208, boa trabalho, tchau. Federal 9970, Aliane Manteca, no zero. Zero, passa 3.700 para 350. Destacar 6570, contato radar, sua nível 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA. Federal 9970, decolagem autorizada, vento variável 2-9. Federal 9970, decolagem 21, no controle 120, decimal 8. 1208, Federal, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Federal 9970, 1500, na reta. Federal 9970, contato radar, voo nível 340, saída MOMO. Subida ao 340 na saída MOMO, obrigado. Tá 3153, filme Recife, 1251, alterne 13395. 251-13395, 73953, bom dia. Bom dia. Está cargo 6570, filme Recife, 12685, alterne 12545. Gente, 12685, 12545, está cargo 6570, bom dia. Bono Vendo com a equipe de sala, me chame quando pronto para o táxi. Ou não, no 59 da Gol. Exercício 12685, alterne 12545. Batango Mike Fox Serra, Xambi, Recife, 1288, alterne 1260. 1288, mais bom dia. Tango, Índia Bravo, controle. Mike Echo. Tango, Mike Echo, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, na posição 62. Autorizado até a saída do pátio 3, reboque para ingresso no pátio principal. Ok, reportando ingresso, pátio principal. Tango, Mike Echo. Sai do federal. Salvador, bom dia. Passarelo 2225, tem informação em Lima. Moto, autorização em cidade da Conquista. Passarelo 2223, trajetória da Conquista, autorizada nível 180, da cola da 10, cumpre doença da saída Arbor, transição Elephant, do Pazua direto, conforme rota. Aciona 5104, no transponder, frequência do controle 120.8. Autorizado conforme 180 para a vitória da Conquista, da cola da 10, Arbor Elephant. Transporte 5104, pertence controle 1208, passageiro 3226. Fechamento correto, chama quando pronto para o posto 902 do PAC 3. Paulo Salvador, Azul 4234, bom dia. Bom dia, Azul 4234, prepara para o Caracaju e aguarda a copa. A sua escuta. Salvador, mano, nosso contato. Contão no pátio, Índia Alfa, ponto de espera 116.995, altímetro marca 1017, tenha bom voo. Federal 9970, chame Recife 12685, alterne 12545. 12585, Federal, obrigado, bom dia. 1759, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento 170 graus, 059. A linha de decolar da 590, 1759.